Será que eu vou ficar sozinho no mundo? Será que eu não vou ter quem conversar? Será que eu vou ficar sozinho no mundo? Será que eu não vou ter quem conversar? Será que eu vou ficar sozinho no mundo? Será? Veja bem, não há nada que eu possa fazer.